os anos passam e milhões de pessoas vivem se embriagando. Corpos mortos, destroços em meio a tanto sangue. Herança podre, maldita, estilo americano. Não podemos dormir, por isso não sonhamos. Indiferença, miséria, destruição e pó. Tanta gente inocente pra fabricar heróis. Veja a mortalidade nos campos de guerra. Sem teto, sem nada, sem vida, sem terra. Cobaias humanas servindo seus interesses. E comem muitas vezes, presos pagam pelo que não fizeram. A massa manipulada caminha alienada exatamente pro ponto que eles querem. A droga foi injetada, seringa contaminada, vírus, tiros de escopeta. A morte anunciada no hemisfério sul, a pura decadência. Satélites apontados transmitindo a dependência. Fome, ganância, desejo de dominação. Esperanças que morrem com o aperto de um botão. Soldados feridos que continuam marchando em busca de mais uma dose do letal. Fornecem armas, fornecem formas, fabricam problemas, emitem respostas, lavam as mãos, viram as costas, sabem exatamente o que agrada e o que nos incomoda. Movem as peças e o jogo sujo e desigual. E gente afro-latina assiste ao funeral, lágrimas se misturam ao esgoto, ao sangue derramado. Terceiro mundo, favelas, destino selado. O avanço aqui tem efeito contrário. O desemprego te joga, um sistema carcerário, guerrilha urbana. Fim de semana um arsenal, lavagem cerebral na TV. E os soldados continuam marchando sem saber. Entrou na guerra que fizeram pra mim e também pra você, alimentando nossa ignorância. O show de perdas e danos, um convite ao mortal do que americano. Não fala inglês, nossa língua é espanhol e português. No entanto, nossa cultura está deteriorada. São milhões de brasileiros dominados com palavras. De fora não aceitam nada, ninguém. Mas quando vem pra cá, você os trata muito bem. Veja quantos morreram atravessando a fronteira, quantos foram expulsos com violência, pois eles mandam.